Mama just a little girl, brilho que nunca apagou, tempo que nunca passou. Impossível acreditar que o mundo parou. Se os deuses acordem, o rei, a rainha chegou. Sem vergonha de chorar, se preciso eu grito. Daria tudo pra mudar o que já foi escrito. Família brasileira, três contra o mundo. Mãe solteira, de promissor, vagabundo. História de superação, de foco e de dedicação. Cada dia uma nova lição. A vida por duas crianças, prioridades. Com ela eu aprendi o que é justiça e honestidade. E o que ela já passou, ninguém passou metade. O que ela me ensinou, levo pra eternidade. Passando roupa pra burguês, o sonho era aprender inglês. É a persistência contra a timidez. Estilo menina de ouro, ela merecia. Pro curso vou Emílio, sou toda a economia. Certeza que ele já sabia que fez sua parte, o resto a garota faria. E hoje eu vivo a perguntar, do you miss me? Fui com orgulho tatuado, recebi. Eu sonho em ver você voltar, forgive me. Que Deus perdoe, às vezes peço kill me. I gotta hold on, maldito destino. Dona Ana enxuga as lágrimas do seu menino. Antes que eu perca o raciocínio, lutando pra não me render ao surto repentino. Me perdoa mãe, tenho chorado demais. Me perdoa mãe, tenho fumado demais. Passo dias procurando vestígio de paz. Passo dias olhando pra trás e ainda vejo, é impossível não lembrar. Seu olho e seu sorriso, naves pais de levar. Eu sei que eu não posso esperar. Domingo eu não vou almoçar. É, isso de cor me vê chorar. Vivo por ele e já não posso fraquejar. Então eu levo a vida simplesmente pra te honrar. Descanso em paz, espero você me buscar. Thank you. You're a fantastic audience.